Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando o orelho do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando, eu e o mês de março. O mês de março é o mês mais importante que existe, sabe por quê? Foi no mês que eu nasci. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. A lâmpada LED da Wellmax Brasil clareia muito mais, gasta muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleiton vai receber hoje pela primeira vez a dupla Caio Henrique e Gustavo. A Faculdade da Música apresenta o mestre, o saudoso Vando. A frase irretocável é muito engraçada, é uma frase de para-choque de caminhão. A oração de hoje, uma oração muito bonita, prece do pai. E na dica do programa de hoje, gente, eu vou ver se eu acho uma pessoa, cadê você? Vou ver se eu acho uma pessoa, ver se vocês me ajudam a achar uma pessoa, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar o nome. E hoje eu vou estrear um quadro novo no programa, Sua Excelência o Compositor. Eu acho engraçado a maneira como os cantores tratam os compositores. Porque se o compositor não tivesse feito a música, tem cantor que não sabe, por exemplo, o Leonardo não compõe nada, nunca compôs uma música na vida dele, né? Então tem já o Zezé compõe pra caramba, mas tem artista que não compõe. Então tem que depender do compositor. Aí grava, faz sucesso, não dá a mínima pro compositor, não fala do compositor, não bota o nome dele, né? Eu só não falo o nome de todas as músicas, os compositores de todas as músicas, porque quando eu recebo, eles não me mandam o compositor. Mas aqueles que eu sei, eu falo, né? Se eu souber, eu falo, não deixo de jeito nenhum. E hoje eu vou estrear Sua Excelência o Compositor com um dos maiores compositores do Brasil, o gaúcho Joel Marques. Isso daqui a pouquinho, porque agora eu vou trazer aí o Tom Kleber, a música do Lucimar, Vítima do Amor. Tá no meu coração, nunca mais solidão, tomou conta de tudo. Esse amor não se vende, nosso amor surpreende. Esse amor vai bem fundo. Nosso amor é de graça, feito fogo e fumaça. Nosso amor se completa. Você diz que me adora, meu coração te implora. Deixa a porta aberta. Quando você me beija, sinto pane geral. Nosso amor vai bem fundo, desejo é fatal. Você bebe em meu copo, você topa, eu topo. Nosso amor é fatal. Sou vítima do amor, eu sei. Como você todo dia, como você também. Não me dás um. Viver sem esse amor não sei. Sinto até calafrio só de e você também não. Vivo só agora que não quero. Você mora em mim. Isso não é novela que um dia e não paga um postão. Nosso amor é de graça, feito fogo e fumaça. Nosso amor se completa. Você diz que me adora, meu coração te implora. Deixa a porta aberta. Quando você me beija, sinto fone geral. Nosso amor não tem hora e o desejo é fatal. Você bebe meu copo, você topa, eu topo. Nosso amor é total. Sou vítima do amor, eu sei. Como você também. Não me dais um vintém. Pra eu gostar de você. Tom Kleber, Vítima do Amor, pro Andrei Rocha Ferreira Gomes, o Mingau de Anápolis, no estado de Goiás. E ele agora, ele mora aqui em Brasília, mas ele é de Anápolis, né? E tá chegando a fazer parte do nosso Facebook. Mingau, um abração para você, seja muito bem-vindo. O meu amigo Januário Neto, da 104 FM, lá de Humaitá, no Amazonas, lá onde transmite o nosso programa, ele me pediu duas músicas aqui, do Marcos Paulo e Machado e do Zé Mulato Cassiano, para ele colocar lá na discoteca dele. Januário, já mandei, você deve ter recebido aí, né? E sempre que eu puder, os nossos parceiros precisarem de alguma música, pode pedir que eu mando para vocês no nosso e-mail, tá bom? Você pode pedir no locutorpreferido@gmail.com. Ô Januário, já que você gosta do Zé Mulato Cassiano, eu vou trazer uma música aqui, porque o Zé Mulato é inteligente demais, essa aqui é uma grande verdade, né? Zé Mulato e Cassiano, Quando Deus Dá a Farinha. Desde quando a humanidade habitava nos buracos, que o pobre só leva chumbo e tá de cara no charco, a gente vai levantando, já sai de catacavaco. Enquanto eu cato as migalhas, poderoso morto naco, já dizia minha avó, não é invencionice minha, quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. Numa fezinha do bicho, joguei tudo no macaco. Ganhei, fui buscar a grana, deu pra encher meu bisaco. Mas na espina topei com uma arma no sovaco. A capanga com os cobre caiu nas mãos dos malacos. Levaram a grana do bicho e mais um troco que eu tinha. Quando deu da farinha, o diabo carrega o saco. Quando o homem faz o plano, daqui já fico veiaco. Pois a corda sua arrebenta sempre do lado mais fraco. Promete mundos e fundo, mas nunca garante o taco. O pobre não é cornicha, mas sempre leva tabaco. Falo por acreditar em promessas tão mesquinhas. Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. a coisa vai, e tô vendo a viola em caco. Por mais que a gente esperneia, cai na treta dos bruacos. Mas Deus dá o frio conforme a espessura do casaco. Parece sem solução, mas assim mesmo ataco. Prefiro morrer brigando. Sou igual galo de rinha, quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. É desse jeitinho, Zé Mulato e Cassiano, quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. Pra Sônia de Fátima Ferreira, ela é de Brasília, e agora é minha mais nova amiga do Facebook. Sônia, um beijão pra você, seja muito bem-vinda. Eu tive, há 2 anos atrás, eu tive o privilégio de dividir o palco. Eu e meu filho Bruno Aguiar fizemos um show aqui em Brasília, um show em praça pública lá na Tebone, né? Tinha umas 10 mil pessoas assistindo o show, uma maravilha, e eu dividi o palco com esse grande cantador do Brasil chamado Xangai Matança. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Caboclo tá subindo na virola. Chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da engurana. Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. E nada vale tanto esforço do meu canto. Pra nosso espanto, tanta mata haja, vão matar. Tal mata atlântica é a próxima amazônica, floreto secular. Tudo se deu replantar. Que triste sina teve certo o nosso primo. Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que um jacarandá, antes de ir à poltrona, porta armário, mora no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra o ar. E se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar que quando chega a hora, essa que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é carinho na cerejeira, banana, mulher pau da salva, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Inuseiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Pipoca-boco tá subindo na virola. Chegou a hora do pinheiro balançar. Sentir o cheiro do mato da Iburana. Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. E nada vale tanto esforço do meu canto. Pra nosso espanto, tanta mata haja, vão matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica. Arvoredo secular, impossível replantar. Quem hoje é vivo, corre perigo. E os inimigos do verde da sombra o ar. Que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar. Que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. Carinho na cerejeira, banana, imbuia, pau da salva, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Imbuzeiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Papaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Xangai do Luiz Jatobá, Matança. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. V Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Você organiza tudo, prepara a festa e pode deixar que a RBM Música cuida da parte dos artistas para você. Se precisar de som, ela cuida também. Se precisar de palco, iluminação, cercamento, tudo que se relacionar com show, a RBM cuida para você, viu? Ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você vai levar para sua festa o show de Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601 e você pode pedir um orçamento sem compromisso. locutorpreferido@gmail.com. Essa menina é de Coromandel, é muito novinha, mas é um grande talento. É cantora e compositora Janaína Oliveira, Mistura. Rapaz, minha terra, Coromandel, é uma terrinha enjoada, viu? Uma cidade que hoje deve ter 30 mil habitantes, mas tem artista lá de você pegar de chapéu, impressionante, né? Não bastava ter o Goiá e o Abel Ferreira, ainda tem muita gente de talento, como essa menina, a Janaína Oliveira Mistura, que cantou pro Dilson Rodrigues. O Dilson, ele botou aqui de Minas Gerais, eu não sei se é de Coromandel, porque agora o povo não põe as informações no Facebook, a gente fica sem saber. Mas eu olhei lá, vi que é 34 o telefone, é da região, né? Dilson, seja muito bem-vindo, você está fazendo parte do nosso Facebook. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, seu amor é só meu. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não consigo. Sermos amigos não é o bastante para mim.

está procurando a sua sogra Jaci Maria de Jesus. O marido da Maria Aparecida, o Almerindo José, ele saiu de casa há muitos anos, muito, parece mais de 30 anos, 40 anos, não sei, e nunca mais teve notícia da sua mãe. Ele acha que ela mora em Santo Antônio do Jacinto, nas Minas Gerais. Então, como o nosso programa passa para tudo quanto é lado, como a gente é escutado demais na internet também, a gente nem sabe onde é que está chegando, eu estou fazendo esse apelo aqui, porque de repente alguém conhece a dona Jaci Maria de Jesus, mãe do Almerindo José e sogra da Maria Aparecida Teixeira. A Maria Aparecida está lá na minha terra, lá em Coromandel, e o telefone para quem quiser fazer contato, eu vou dar dois telefones. O telefone da TIM, o DDD é 34 99158 2060, esse é da TIM. E agora o telefone da Vivo, 34 é o DDD, 998 27 32 25, 998 27 32 25. E se não deu tempo de você anotar, pode ligar para mim aqui no nosso escritório, o 61 99 81 3601, que eu passo um recado para minha conterrânea Maria Aparecida Teixeira, lá em Coromandel. Aparecida, quem sabe, né? Vamos torcer para que a dona Jaci Maria de Jesus apareça, né? Rapaz, eu não consigo entender como é que uma mãe e um filho passam tanto tempo sem se ver. Eu sempre fui tão grudado com a minha família, rapaz. Mas a gente não sabe, a gente não pode censurar, não, que a gente não sabe a vida dos outros. Cada um é que sabe onde é que o seu calo aperta, né? Mozart e Moacir, uma das mais importantes duplas caipira da atualidade, e os Sonados da Vida, Gino e Geno, Chuva Grossa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Preparei o meu cavalo, ferrei suas quatro patas. Hoje eu vejo meu amor, ou a saudade me mata. Preparei o meu cavalo, ferrei suas quatro patas. Hoje eu vejo meu amor, ou a saudade me mata. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Hoje ligeiro, Sonado do Brasil, chega pra cá pra cantar com a gente. Vamos animar assim, junto e misturado, vamos seguir. Meu baio está preparado, quero ver o meu benzinho. Preciso entregar pra ela o meu mundo de carinho. Meu baio está preparado, quero ver o meu benzinho. Preciso entregar pra ela o meu mundo de carinho. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Na garupa do meu baio, poderei voltar com ela. Se ela não puder ir hoje, eu vou dormir na casa dela. Na garupa do meu baio, poderei voltar com ela. Se ela não puder vir hoje, vou dormir na casa dela. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa.

Quem fazia e desfazia no passado, hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Sentimentos machuquei, de amor eu só brinquei. São promessas esquecidas. Tantos amores fiz sofrer, condenado a viver, preso pro resto da vida. Hoje estou aqui, pode algemar, pode me jogar nas grades da sua prisão. Tens autoridade, me condene, pise no meu coração. Agora sou um réu apaixonado, me torture, faz de mim o que quiser. Quem fazia e desfazia no passado, hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Teodoro Sampaio, réu apaixonado, para Jô Torres de Salvador, mas ela mora em Brasília e chegando para fazer parte do nosso Facebook. João, beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O brasileiro não tá sabendo o que faz para fugir da caristia. O trem tá feio, né? Tá difícil, mas ainda tem uma providência que você não tomou que você pode tomar. É você trocar as lâmpadas da sua casa, que são as lâmpadas frias, as lâmpadas de fluorescentes, né? Você pode trocar pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Eu insisto com a Wellmax Brasil, porque são as primeiras até agora, né? Até agora são as primeiras e as únicas que tiveram o selo do Inmetro. Isso significa que você está comprando aquilo que é anunciado, né? E você, meu amigo, que tem aí a sua revenda, o seu supermercado, a sua eletrônica, a sua elétrica, e você gosta de oferecer o melhor para a sua clientela, o melhor são as lâmpadas LED da Wellmax Brasil, viu? Você pode ligar o nosso escritório, o telefone é 61-9981-3601, 61-9981-3601, nós vamos passar o seu contato para a fábrica, e a fábrica vai ligar direto para você, você compra direto da fábrica, sem intermediário, para qualquer lugar do Brasil, viu? É só ligar 61-9981-3601, porque as lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, Emily Marques, Gesiele Vitória, o grande cantor e compositor Paulo Debétio, compositor de Nuvem de Lágrimas e mais de 1000 músicas de sucesso, Lilian Oliveira, Maria Regina Sevenani, Mari Lara, Paulo Victor, Berenice Coelho, Delma Figueiredo, Maria Lucinda Santos Souza, Ana Márcia Ramos Pereira, Rui Montenegro e você, que está de aniversário hoje também, receba os meus votos de muita paz, muita luz e muita saúde. E quem está de aniversário hoje também é a simpática Fortaleza de Minas, lá no meu estado das Minas Gerais, uma pequena cidade de cerca de 4 mil habitantes. E o meu amigo Matheus Freitas, que mantém a sua rádio lá na cidade com muita dificuldade, ele disse: ó, Cleiton, a nossa cidade enfrenta sérias dificuldades financeiras, fechou uma fábrica lá, né? Um desemprego lascado, mas é uma cidade de um povo humilde, batalhador, e que apesar dos pesares continua na luta e não desiste. Manda um alô para nós aí. Ô Matheus, um abraço para você, um abraço carinhoso para os nossos ouvintes aí de Fortaleza, de Minas. Eu quero ir aí, viu, Matheus? Arranja um trem aí, não precisa preocupar com nada, não. Você arranja um lugar pra gente dormir aí, um frango caipira pra nós comer, eu vou aí. Eu vou visitar o povo de Fortaleza de Minas. A gente chega aí e faz um barulho na praça, eu levo um sonzinho meu, eu levo Eliane e Samuel, a gente faz um barulho aí, faz uma confusão danada aí. Parabéns pros meus amigos de Fortaleza de Minas, no meu estado das Minas Gerais. Eu vou à página 40 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer uma oração de autoria de Guido de Oliveira, Prece do Pai. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Às vezes, meu Deus, eu sinto cansaço de ser pai. Foi uma responsabilidade muito grande que me impusestes. Fico pensando seriamente, será que eu sou um bom pai? Sinceramente, Senhor, a cruz da paternidade é muito pesada. E quantas vezes a incompreensão e a ingratidão a tornam ainda muito mais insuportável. Senhor, agradeço pelo grande privilégio de meus filhos terem um pai e agradeço também, Senhor, pelos filhos que tenho. Senhor, dai-me sempre o necessário, porque peço tantas coisas e sei perfeitamente que muitas são inúteis, sem sentido. Senhor, por meus filhos, por minha esposa, por minha paternidade, eu vos agradeço. Amém. Essa é a prece do Pai, do Guido de Oliveira, uma bela de uma oração, né? Se você tiver uma oração bonita e quiser mandar para mim, pode usar o nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, sonho real. Veja, me engane, me diz que eu sou seu amor. Me olhe, me fale, me beije e digo que eu quero escutar. Depois me deixe sonhar os seus sonhos, os mesmos desejos. Morar no seu peito, um mansinho com jeito, para não machucar seu amor. Me pegue, me leve pra casa. Meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo pra ganhar o que é seu e fazer o que é meu, nosso sonho real. Me pegue, me leve pra casa, meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo pra ganhar o que é seu e fazer do que é meu, nosso sonho real. Cleiton Aguiar cantou dele, Sonho Real, para o locutor Ricardo Oliveira, de Igaraí, no estado de São Paulo. Ô Ricardo, seja muito bem-vindo, você está fazendo parte do nosso Facebook, tá bom? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá. Leonel e Goiá Filho, mais uma noite, vou dormir sem o meu bem. Ama tanto alguém. Esta saudade me acompanha noite afora. É madrugada e o meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Há tanta gente proclamando que me adora. Mas de que valem dois amores, 10 ou 100? Em minha raiva mando todo mundo embora. Não me interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. A minha mágoa nesta noite não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora, que os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e quem adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Leonel e Goiá Filho, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiá, para Geise Lopes Silva, minha conterrânea de Coromandel, curtindo o nosso programa pela Super 95 FM 95,5, a mais nova emissora FM comercial de Minas Gerais, a Rádio Sem Jabá. A frase irretocável de hoje é muito engraçada, é irreverente, né? O brasileiro é um povo irreverente. Isso aqui eu tirei de um para-choque de caminhão. Fazer uma mulher feliz é fácil, difícil é juntar dinheiro para isso. Fazer uma mulher feliz é fácil, difícil é juntar dinheiro para isso. Eu me lembro que meu pai era muito sábio, ele falava assim: meu filho, ó, antes de casar, vocês pensam que mulher tocada é dinheiro. Isso era antigamente, porque hoje as mulheres estão ganhando mais do que os homens, as mulheres que estão mandando, o trem está feio pro nosso lado, vocês fiquem espertos não para vocês verem, a mulherada está com tudo e não está prosa. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Caio Henrique e Gustavo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo domingo, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão vai apresentar uma entrevista muito interessante. Eu vou conversar com o Dr. Diogo Lustosa. Ele fala, eu não sabia que tinha esse trem, viu? Eu aprendi com ele. Ele coloca lente de contato nos dentes. O dente fica bonito, rapaz. Fica uma beleza. O trem não é muito baratinho, não. Tem gente que não vale. Ele vai falar sobre isso e também sobre bichectomia. Bichectomia é aquela cirurgia para diminuir as bochechas, tipo o Kiko do Chaves, né? Ele corta por dentro, ele vai explicar como é que funciona o trem. Uma entrevista muito interessante, Dr. Diogo Lustosa, no Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, no próximo domingo, na Rede Brasil de televisão, às 10 horas da noite. E você pode me assistir nas cidades, estão mais de 200 cidades que já têm o sinal local da Rede Brasil, mas você pode me assistir também pela TV Oi, no canal 1, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Caio Henrique e Gustavo. Me divirto com as erradas. Sei dizer bem o que acontece. Fico com uma, logo outra aparece. Hoje eu tô errado, fui um cara comportado. Comprei aliança e me tornei um namorado. Mas não tem jeito, sem direito, sem solteiro. Foi assim que eu nasci. Eu sou culpado, muito menos abusado. Só quero elas todas pra mim. Enquanto eu não achar certo, me divirto caso errado. Tô no maior hip-hop no meio da mulherada. Não tem folga nenhum dia, já tá virando rotina. Se solteiro é o que vira. Enquanto eu não achar certo, me divirto caso errado. Tô no maior hip-hop no meio da mulherada. Não tem folga nenhum dia, já tá virando rotina. Se solteiro é o que vira. Eu quero ir pra fora. Enquanto nós não acha certa, nós se diverte casa errada, Gustavo. Não sei dizer bem o que acontece. Fico com uma, logo outra aparece. Hoje eu tô errado, fui um cara comportado. Comprei aliança e me tornei um namorado. Mas não tem jeito, sem direito, sem solteiro. Foi assim que eu nasci. Eu sou culpado, muito menos abusado. Só quero elas todas pra mim. Enquanto eu não achar certa, me divido com as erradas. Tô no maior hip-hop no meio da mulherada. Não tem folga nenhum dia, já tá virando rotina. Se solteiro é o que vira. Enquanto eu não achar certa, me divido com as erradas. Tô no maior hip-hop no meio da mulherada. Não tem folga nenhum dia, já tá virando rotina. Se solteiro é o que vira. Enquanto eu não acho certa, me divirto com as erradas. Tô no maior hip-hop no meio da mulherada. Não tem folga nenhum dia, já tá virando rotina. Ser solteiro é o que vira. Enquanto eu não acho certa, me divirto com as erradas. Tô no maior hip-hop no meio da mulherada. Não tem folga nenhum dia, já tá virando rotina. Ser solteiro é o que vira. Eu quero ir pra faia. Eu quero ir pra faia. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Caio Henrique e Gustavo. Me divirto com as erradas. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Se vocês voltarem das férias, vamos estudar, senão vocês não vão sair da faculdade, não. Vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Eu vou trazer a Faculdade da Música, apresenta o mestre Vando, Fogo e Paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, nunca meu não.